Pois eu nasci com asas pra voar. Vivo entre os mortais só pra poder te provocar. Aqui a atração é letal, efeito sobrenatural. Relaxa e viaja no flow transcendental. Tudo que eu faço me entrego por inteiro. Nem tudo tem limite, mas pra tudo há um meio termo. Honro minha patente, sempre cumpro o meu papel. Com essa música de motel, sua calcinha é meu troféu. Aumenta o volume, se espalha o perfume. O tesão e o sentimento nessa hora se confunde. Eu preciso ter a melhor noite mal dormida que um homem pode ter. Não quero ser mão, palavras em vão, ser mais um cifrão na sua direção. Cantar um refrão que tenha emoção, que veja paixão na boa intenção. Vou me jogar sobre a luz da nova era. Eu perco a paz, mas nunca fujo elas da não guerra. Não, limite é o céu, puro frisson. Quarto vira motel, esquece amanhã. Um lance é um lance. Só elas dão que dão. Limite é o céu, puro frisson. Quarto vira motel, esquece amanhã. Um lance é um lance. Só lazer. Pra onde o vento quiser me levar. Demorou de vagilo, favela curtindo. Em qualquer lugar, tamo aí pra faturar. Deixa os vermes pra lá, não vai pegar, pegar. Zigue-zague pelas calçadas, o vizinho chato que reclama. Sei que o coroa não paga minha cara porque a filha dele há um tempo me ama. Se eu ganhasse um real de cada vez que falam mal de mim, já teria um suprimento de canque e um castelo em Pequim. Parar na praça, na roda, curtindo, vendo as modas. Elas vão passando, o bonde olhando, fazem charme. Voltam 20 pescoços girando, girando, girando. Shortinhos minúsculos tampam bunda gigante. Se marcar aqui é golpe que nem maço atacante. Elas vêm cheia de sede e de muita maçã verde. Sem limite faz caxanga vira rave. Bola nelas dão que dão. Limite é o céu, puro frisson. Quarto vira motel, esquece amanhã. O lance é um lance. Só elas dão que dão. Limite é o céu, puro frisson. Quarto vira motel, amanhã um lance é um lance. Só lazer. Leve em conta, espaço considerável até o início. Pro jogo a porta com versos, vício, ofício. Tem quem julga fácil ou difícil. Hoje eu tô pra ficar até sete com os moleque. Ormiço as bomba, as moleque quer. Tem o pique, as loucas, sombra, pele, a cor do biquíni tá cedinho. Tarde pra mim é de manhã, mansão aberta que nem as pernas. O Budangarã, relaxa. Me dá o horário, o telefone, o básico é claro. E quem precisa dos nomes, se tá bom aqui, vamos pro próximo passeio. Que tu precisa por meu bem, bem, eu faço. Pois o jeito que só ela faz é peito e toma posse. Pede direito de um olhar ligeiro e a próxima dose. Dois drinks e um brinde, os risos nós divide. Já que o barulho da chave vai te servir de elas dão titão, limite é o céu, puro frisson. Quarto vira motel, amanhã um lance é um lance. Só elas dão que dão. Limite é o céu, puro frisson. Quarto vira motel, esquece amanhã. Um lance é um lance. Só